317 autorizado, Obidude. Obidude está presente, tá 3217, obrigado. Voo 869, dividecida a 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Autorizada final no 0. A tua pode considerar. Ali. E abrindo 5 graus à esquerda, assim deve estar formações. Dual com campo ou não? Eu tô negativo, tá? Juliette Bravo Delta, mantém a espera no setor e chame o controle, ok? Tá formado, Rosa. Bravo Delta. O Delta? Nove, solta, fazendo espera aqui na rotatória. Gente, Bravo Delta, Salvador. Solta. Opa, para 2000 pés. 2000, Bravo Delta. Jet Bravo Delta, já atingiu 2000? Estão 3217? Escuta, prossegue então. Que isso? Aparentemente você está com proa 240? Afirmativo. Quantas milhas? 80 a 100 milhas, senhor. Suba restrito ao 200. 200 restrito, tá? 3217. 2000, Bravo Delta. Bravo Delta. Liberação radar para final, foi proa 260. Limite ao localizador. 260, Bravo Delta. Chama a torre 1895. 895, até logo, vou mais pra nós. Salvador, boa noite, 69, boa tarde. Bom, no 869, boa tarde, continue a aproximação, reporte com visual com campo, informa chuva leve. Sim, a gente poderia confirmar a última aeronave avistou, quanto tá? Aproximadamente 1000 pés de teto, Gol no 869. Sim, gente, obrigado, Gol no 869. Estou com 1.100 pés, sou Gol no 869, final 1-0, tem baixado, checado. Gol no 869, livre pouso, pista 1-0, vento 08, 0 graus, 1-09, pista molhada. Livre pouso, pista 1-0, Gol no 869. São 3217, sobe a restrita ao 220. Chama Centro Recife, 1260, alterno 251. Bom dia, Juliette Bravo Delta, esquerda na Pro 160, autorizada a final 1-0. Papapá, uniforme, Mike uniforme, identifique. Chegada a man, desse mantém o 0231, mantenha o ponto de espera. 869, reforce no solo. No solo, Gol no 869, já livrou, tá certo. Gente, Gol no 869, solo 44 no 211. Solo, Gol no 8. Passaria do 2231 na linha e mantém, pista no 0. Passa dela, chama a torre no 895. Aliás, braço delta, continue a aproximação, reporte visual com campo. Série do 2231 no livre da colagem 1-0, vento 07, 0 graus, 1-09. 3 1 decolou 46, chame o controle 1208. Correção 1198. 1198, boa tarde, o 2231. Passa visão com a 17, pode ser confuso? Negativo, você vai prosseguir para 10, Salvador operando os instrumentos. Prossiga, reporte visual com a pista 10. Visual com 10 agora, cara. Juliette Bravo Delta, livre pouso, pista 10, vento 07, 0 graus, 09 nós, pista molhada. Bravo. Para 180, 2231. Colinho, livre acionar, chame para o táxi. Delta, solo 49, livre à direita, chamando 211. Chegada Mari, desse montinho 050. Controle, o passageiro 2231, tem uma formação aqui a 20 milhas, próximo ao Momo. Pode manter a proa de VATAP? Utilizado o VATAP, 2231. 2231, obrigado, 2231. Negativo. O 45 a linha e decola pista 10, vento 080 graus 08 mais. Mike Uniforme, livre descida, 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Decolou 53, chame o controle 1998. 198, obrigado, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, controle, boa tarde, 731-435, decolado. 731-45, contato radar na decolagem, sobe para o nível 360, vigilância. 360, vigilância, pode voar, Leda? Autorizado, Leda. Prato. Ajustando 04, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera no 7. Informe Mike Uniforme, 2.000 pés, autorizado a sinal no 0. Estão no 0, vento 08, 0 grau, 09. Aproxima. Ok. No caso, os mínimos nossos é 1.000 com 2.000. Marca a colina. Confirme se o senhor tem condições de decolar. Cliente, o senhor solicita visual especial? Confirme intenções. Ok, gente, Mike é a Colima. Mantenha o ponto de espera. Chegada a Mari, desse mantenha o 060. Colima na escuta? Só retificando, ok? A gente tá operando 1.000 com 2.000, não tem condições de eu voar visual especial, ok? O Mike Eco Lima, é autorizado o retorno. O senhor solicita ingresso na pista para fazer o backtrack? Dado o backtrack via pista. A 2-0, a linha mantém, pistão no zero. É 2-1-0, livre descida 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. 2000 no 0 no 4, 6210, vai pessoal, né? A esquerda livre. No 097, decolou em 58, esse é meu controle, 1-98, bom voo. Certo, boa tarde. 560, sem identificação, autorizada a chegada a Mari, desse mantém o 070. Controle ao 1097, decola. 1097, contato radar, sobe e mantém o 360, vigilância. 360, Marbo, 1097. Não tem nenhum tráfego aproximado para 17, até porque com esse teto de visibilidade não tem condições de operar 17, ok? Eficiente, reporte no término, Mike Eco Lima. Bono 620, livre decolagem no 0, vento 08, 0 grau, 07 nós. Da polícia no localizador, uniforme, Mike uniforme. Mike uniforme, complete final. Chame torre 1-895. 1895, boa tarde. Boa. Salvador, cordial, boa tarde. Este é o papapá, uniforme, Mike uniforme. Uniforme, Mike uniforme, continue a aproximação, pistão no zero, reporte visual. Reporte na visual, uniforme. Xanã 6210, autorizada a sinal no zero. Autorizada LS 6210. Decolou 00, chame o controle 1-98. 19-8, obrigado, tá logo. Chegada a mão. Chegou a mão. Boa, gol 1620. 1620, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370, vigilante. 370, obrigado. No 45, chamo centro Recife, 1251, alterno no 3395. Até mais, bom voo. Sobre a pista? Ah, sim, meu uniforme, mais uniforme, chuva leve, intermitente, pista molhada, previsto perto do 1000 pés. Foda, gente. Dois, 050, 319. Autorizado cruzamento. Mais uniforme já visual. Visual, uniforme. Uniforme mais uniforme, livre pouso 10, vento 070 graus, 07 nós. Ciente, uniforme. Você se mantém o 050. Gente, Juliette Bravo. 2-3-1. Guarde o momento. Estabilizada, 6210. 6210, final, torre no 895. 895. 3-1-90, livre a descida 2000 pés. O ajuste no 0 no 4, reporte na final da 1-0. Antônio, comigo até já o 1097 a seguir na direção de Sergi. Canaia 6210, passando externo. Canaia 6210, continue a aproximação, passe visual com o campo, previsto 1000 pés de teto, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Portará visual 6210. Uniforme mais uniforme, solo 04, livre à direita no 211. Guarde coordenação. Colina, prossiga. Colina, frequência livre estacionada. 1097, sob restrito nível de voo 300. Chame Centro Recife, 1260, alternado 288 para instruções. Então, 3560, livre descida 3000 pés. Ajuste no 0 no 4. 0 no 4, autorizando 3000 pés, tá? 3560. 08 mais. Livre pouso 6200. 62-10, solo 07, livre à direita, chame no 211. 211, 62-10. Caso 4198, a linha mantém 610. 45. Três 560, 2000 pés, autorizada final no zero. Do 4118, a linda cola pista no zero, vento 08, 0 grau, 08. Do 990, complete final, chame torre 1895. 1895, chamar, obrigado, 3190. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3190. 3190, continue a aproximação, aguarde pista livre e reporte visual com campo. Portaremos, TAM 3190. Aproximação vai seguir um Airbus 320 a 4 milhas de duna agora. Tudo para 809, 49. Azul 6998, identifique, chegada à mar e desse mantém 050. Azul 4198, boa tarde. Boa tarde, Azul 4198, sobe para o 340, contato radar, vigilância. 340, vigilância 18. 560, complete final, chame torre 118, decimal 95. 3695, TAM 3560. TAM 3190, livre pouso no 0, vento 09, 0 grau, 079, pista molhada. Livre pouso no 0, TAM 3190. Autorizado o cruzamento a 1735, uniforme, Mike uniforme. Boa tarde, Torre Salvador, TAM 3560, estabilizado em ILS, baixado e travado, na 3 escuta. Boa tarde, TAM 3560, continue a aproximação, guarde pista livre. Na 3 escuta, TAM 3560. um ajuste no zero no 4. 491-2000 pés, autorizada a sinal no zero. Pouso no zero, vento 080 graus, 062 de nós. Livre pouso, TAM 3560 na pista no zero. Meia zero, pista molhada. Tenta, 560, sala 14, livre à direita, chame 12111. 1-2-1, livre à direita, reporta a pista. Uma olhada, escorregadio. Ok, sente, obrigada. Passa a torre, 5491. Torre no 895. Salvador. Boa tarde, é o 35491. 35491, no reporte visual com o campo. No 8 da Azul, chama Centro Recife, 260 até no 288. Avistando baixar trabalho 35491. 35491 no livre pouso no 0, vento 090 graus 049. Livre pouso 35491. Azul 69 no 8, desce a 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4, autorizada a sinal no 0. O 491 no solo azul no 9, livre à direita, chame 1-2-1-1. 2-1-1. O 1164, ação de identificação, pronta a posição, bombe, chame de descida. Mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, voo 1164. O 1645, livre a descida, 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Número 2 na aproximação, reporte na final. estou localizadora do 698. 698, complete final, chame torre 1895. Estou entrando em torre azul 698. Torre Salvador, boa noite, azul 6918, final da 1-0. Boa noite, azul 6918, continue a aproximação, reporte visual com campo. Botará, 6918. Azul 698, avistou, mil vezes. Gente, azul 6918, pista molhada, escorregadia, livre pouso no zero, vento 08, 0 grau, 04 noite. Livre pouso, azul 6918. Chename 143, aciona identificação, Rod Ponce, desse Mateus 060. Número 45, localizador, contato final, chame tudo, 1-8, 1-9. 6-9-1-8, solo 2-7, livre à direita, chame 1-2-1-1. Vai. Torre Salvador, voo 1-6-4-5. Voo 1-6-4-5, continue a aproximação, reporte visual com campo, teto previsto de 1000 pés. Gente, minha parte. Miami 314, identifique. Foi na rua da posição Bonte, sua descida é o 080. Garoto na vista, mil pés, o gol 645. Gente, gol no 645, pista molhada, escorregadia, livre pouso no zero. Vento 080 graus, 049. Gente, 645. Número 4 vai pelo. Quatro, cinco, sala 30, livra à direita, chame no 211. O 1166, sem identificação. Chegada Mari, desse Matheus 050. 64, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizada final no 0. Boa noite, a linda cola pista 1-0, vento 08, 0 grau, 04, nós. Xenem 143, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Xenem 314, desce, mantém o 060.